Só as mulheres solteiras agora comigo. As mulheres que querem beijar na boca, jogue a mão pra cima e bate na palma da mão. Cadê o grito das mulheres? Obrigado pela presença. Oi, eu me entreguei. Ó, minha chica, me apaixonei. Quero ouvir, quero ouvir. Ei! Tira o pé do chão e pula. Pois, amor, tenho uma coisa pra te dizer. Eu não consigo te esquecer. Eu conto os dias, eu conto as horas só pra te ver. Quando danço no seu calor, me deixa louco de tanto amor. Você remexe, esse mexe, mexe, me encantou. Chica, me apaixonei. Oh, eu me entreguei. Oh, minha chica, me apaixonei. Jogue a mão pra cima e bate na palma. Luci! Pra te dizer, eu não consigo te esquecer. Eu conto os dias, eu conto as horas só pra te ver. E quando danço o seu calor, me deixa louco de tanto amor. Você remexe, se mexe, mexe, me encantou. Vem dançar. Oi, eu me entreguei. Ó, minha chica, gostou, dá um gritinho aí.